Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. E agora, em transe no FM da Radar, primeira meia hora, conduzida por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos têm a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Começamos com um dos temas mais fortes e impactantes de 2013. Chama-se Saz, vem dentro do disco que reúne alguns temas registados ao vivo de Nils Fram. Disco novo chama-se Spaces. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Depois da épica e muito eletrónica Cez, por Nils Frahm, fomos até a Itália, autor de música ambiente muito delicada, que já trabalhou com, entre outros, Chris Usen, dos Dakota Suite. Chama-se Emanuele Errante, do disco Time Elapsing Handheld, ouvimos Living to Nowhere, e seguimos com Ben Lucas Boysen, primeiro disco em nome próprio deste músico alemão que costuma editar nas coisas da música sob alter ego Eck. O disco chama-se Gravity e tem por lá The Bohemian Gospel. Thank you. Depois de um pulo até ao disco Gravity, foi a vez da música ambiente escura do japonês Manabu Hiramoto, alter ego Shinkiro, pela primeira vez por aqui One, o disco que tem por lá uma série de títulos com números romanos. Ouvimos o sexto. E para finalizar, um dos destaques da semana passada, Rafael Antanirissari. Ele regressa com The Unintentional Sea, um disco muito, muito intenso, denso, feito de temas longos, como este A Rituals, a finalizar a primeira meia hora de hoje. Fiquem nesse lado, vem o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Segunda parte desta emissão de Em Transe com Compound Eye, o álbum Journey Into Anywhere. Compound Eye, que resultam da parceria entre Drew McDowell dos Coil, antigo elemento dos Coil, e Trez Warren dos Psychic Ills. Agora ficamos com a colaboração entre James Plotkin dos Kanate e o baterista norueguês Paul Nilsson Love. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com Compound Eye, o álbum Journey into Anywhere, depois uma parceria entre James Plotkin, dos Kanate, e que está fortemente ligado à cena do doom metal, e o baterista norueguês Paul Nilsson Love, uma combinação explosiva entre o homem que já trabalhou com bandas como os Isis, Sun e Earth, com o baterista que costuma colaborar com Ken Vandermark. Depois ainda mais uma experiência improvisacional, C. Spencer Yeh, Oh Kyung Lee e Lasse Marhaug, álbum Wake Up Awesome, colaboração no campo do psicadélico com intérpretes virtuosos, improvisação em tempo real, mas também com alguma edição e com algum trabalho de eletrónica. E terminamos com o último lançamento dos Maps and Diagrams. Já sabem, emissões em formato podcast a partir de radiotrans.blogspot.com. Nós voltamos na próxima terça-feira a partir de 1 da manhã para mais uma emissão de Em Trance. Muito boa noite.